Olá, bom dia. Esta é a Rádio Mateus 633. Nós estamos falando da cidade de Vila Velha, interior do estado do Espírito Santo, para toda a internet. Hoje é 9 de maio, sábado de 2020, e nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Tiago, no capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 20. E a pergunta é: as nossas orações podem influenciar a Deus? Por que oramos? Por que orar? Se Deus, que está no controle de tudo, por que orar? É uma pergunta que incomoda muitos que não conhecem a religião cristã, e que às vezes pode incomodar até alguns que já são cristãos. Por que orar se Deus está no controle de tudo? Por que orar se Deus é onisciente e sabe tudo? É. O tema oração, ele é muito rico, muito vasto na Bíblia Sagrada. Tem muita coisa, porque a oração é a principal forma de relacionamento entre Deus e os homens, entre homens e Deus. A oração. Então, a oração é um tema bastante relatado no texto bíblico. E nós então vamos nos socorrer do livro de Tiago. Esse livro de Tiago, ele foi escrito pelo irmão de Jesus. Tiago, esse Tiago aqui, ele é irmão de Jesus, né? Por parte de Maria e de José. E ele foi escrito por volta do ano 49. E ele tinha como objetivo, né, expor as práticas hipócritas da época, que também se aplica hoje, né? Quais práticas hipócritas? As pessoas religiosas da época às vezes falavam algo, mas não praticavam. Não praticavam. Isso era um problema. Estava começando o cristianismo, né? Às vezes as pessoas faziam isso por insegurança. É, mas será que Cristo Jesus é realmente o Cristo, o Messias? Então, ou às vezes é por interesse econômico, né? Os líderes religiosos não queriam perder a sua fonte de renda. Jerusalém, que era a capital religiosa, não produzia nada. Não produzia arroz, feijão, não produzia nada. Não produzia nada, nada, nada. Só produzia religião. Então as pessoas ali todas viviam em torno do templo. E essa nova leitura do Antigo Testamento feita por Cristo chocou alguns, né? Chocou, então foi preciso escrever várias cartas, né, para poder esclarecer isso. E essa carta, então, ela serve para expor algumas práticas hipócritas e, ao mesmo tempo, para ensinar qual que era o correto comportamento do cristão a partir daí. Não é isso, irmão? Então, nós vamos usar a Bíblia na versão Almeida Corrigida e Fiel. E vamos nos socorrer da Viva e também da Revista Atualizada e do Dicionário Estranho. Olha lá, texto bíblico. É Tiago falando, mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis. Não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, e nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e ou não e não, para que não caiais em condenação. Então, o Tiago está dizendo aqui, para não ficar com aquela conversa, olha, eu juro que isso é verdade, eu juro por fulano que isso é assim, eu juro. Por quê? Porque às vezes a pessoa incorre numa mentira ou num exagero a respeito de algo. E aí ela jura, e com o passar do tempo vai ficando desacreditada, as pessoas não acreditam mais nela, né? Olha, ela jura por Deus, ela jura pelo Brasil, ela jura pelos pais, ela jura e tal, mas não pratica, ela jura por isso, ela jura por aquilo, mas a gente descobre que é verdade, então ela perde o crédito, né? Entra em descrédito. Por isso que Tiago está orientando um comportamento cristão. Olha, o seu comportamento é o seguinte, olha, é sim, sim. Se for sim, é não, não. Pronto, para por aí. Para por aí. Né? E Jesus também fala algo parecido lá em Mateus 5,34. Ele fala, olha, Jesus falando aqui, olha, porém eu digo, não façam juramento. Não façam juramento. E até mesmo dizer juro pelo céu é um voto sagrado a Deus. Porque os céus são o trono de Deus. Então, Jesus está dizendo, ó, não faça juramento, porque eu te conheço, você pode estar exagerando, você pode estar ocultando alguma coisa, e cada juramento por Deus é um voto, hein? E aí você tem que cumprir o voto. Então é melhor não jurar. Melhor sim, é melhor não. E para por aí. Né? E para por aí, porque senão vai chegar uma hora que vai cair em descrédito. Então Tiago está orientando um comportamento cristão. Né? Então é muito comum você ver cristão que não jura mesmo. Entra assim numa. Eu não sei se é porque tem conhecimento da real intenção do versículo, ou porque é um costume, né? Mas o cristão raiz mesmo, aquele cristão mais antigo na fé, mais antigo de convivência de igreja, ele não jura. Né? Juro por Deus, juro e tal. Por isso que às vezes algumas pessoas vêm de outra religião e soltam um pouquinho, porque ainda tem essa, né, o costume. Então o cristão, dificilmente você vai ver um crente, ele jurando. Né? Aí entra aqui no nosso tema de hoje, que é oração, no versículo 13. Tiago fala, olha, está alguém entre vós aflito, preocupado, ansioso, né? Ore. Se está alguém aflito no meio de vocês, ore. Agora, está alguém contente? Cante louvores. Louvores a Deus. Nas duas situações, nós temos que levar o conhecimento de Deus. Perceberam? Está alguém entre vós aflito? Ore. Mas ore a quem? É óbvio que ore a Deus. é óbvio que vai pedir auxílio a Deus. Numa situação de desgraça, então. Agora, numa situação de felicidade, de alegria, de bênção, está alguém contente? Cante louvores. Louvores a quem? É claro que louvores a Deus. É óbvio. E o louvor, então, ele é uma forma de você conversar com Deus. O problema é que, assim como o costume de não jurar, talvez os cristãos antigos, talvez, né? Quem sou eu para afirmar isso? Eles pratiquem mais por uma questão de costume mesmo. É muito comum as pessoas interpretarem louvores com música. Nossa, é muito comum. É muito comum dentro da igreja hoje, protestante, as pessoas interpretar louvores com música. Ah, eu vou louvar a Deus. Aí começa a cantar, começa, sabe? Começa. Mas não é. É também. Louvar é também cantar. É também. Mas nós não podemos parar só no cantar. Porque louvar também é. É enunciar frases, olha, Deus seja louvado, Deus te abençoe, isso é louvor, Deus seja engrandecido, ou agradeça a Deus pela tua vida, que bom que você está aqui conosco, isso é louvores a Deus. Pode ser cantado, né? E também enunciado. Então nós não podemos, cante louvores. Tá, não é só canção, é também falar. E outra forma de louvar a Deus é com a nossa vida, o nosso jeito, a nossa disciplina, a nossa apresentação. Isso também é uma maneira de louvar a Deus. Mas por quê, pastor? Porque, como eu venho falando sempre, nós às vezes não precisamos falar muito. Não precisamos falar muito. Nós, com a nossa postura, com o nosso jeito de ser, as pessoas vão olhar e vão se interessar, né? Puxa vida, olha, não se ensina, vive, né? Então, o nosso jeito de viver, louva a Deus, porque vai ser uma ferramenta para que outras pessoas queira conhecer esse Deus. E a pessoa cantar louvores na igreja, e levanta a mão, e pula, e canta, e tal, e vai, e tal. Quando sai lá fora, é birrenta, é provocadora, gosta de briga. Não adianta, irmão. Não adianta. Lá na igreja, quem nos vê, são os irmãozinhos ali. Mas ali a gente não vai ganhar ninguém para Cristo. Porque ali os que estão ali já são de Cristo, pressupõe. A gente vai ganhar é no shopping, é na rua, dentro do ônibus, é na escola. É ali que a gente tem que ser esse verdadeiro evangelho, né? Então é preciso entender isso, que louvor a Deus é o nosso jeito de viver. Louvar a Deus também é falar. E obviamente que cantar louvores, né? Versículo 14, versículo 14. Lá ele falou se está aflito, né? Aflição é doença na alma, né? Doença na alma, aflito, ansioso. Depois falou em contente, alegria na alma que se manifesta. Agora ele vem, começa a ser mais específico no 14. Está alguém entre vós doente? Doente. Claro que sempre vem no gen a cabeça a doença física, né? Mas pode ser também na alma e pode ser uma depressão, um estado de aflição, né, irmão? Pode ser. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. chama os presbíteros da igreja. Não é para chamar o pastor? É que fala os presbíteros. Deixa o pastor descansar um pouco. Eu não entendo, não é assim, não. Na verdade, é assim. Para aquela época, havia uma distribuição de atividades, porque era o templo, né? Então, tinha uma designação de funções como se fossem funcionários públicos, uma coisa bem rígida, né? Um fazia isso, fazia aquilo e tal. Então, talvez ainda porque a cabeça das pessoas estava muito ligada a isso, o texto fala os presbíteros. Mas a verdade é, presbíteros são as pessoas mais maduras na fé, né? São aquelas pessoas capazes de aconselhar, eram os líderes da igreja, né? Os anciãos. Tem uma igreja que fala, chama de ancião aqueles auxiliares próximos do pastor. Tem outra igreja que chama de presbíteros. Então, quando a gente vê aqui, chama os presbíteros, chama o irmão da igreja que tem uma vida madura na fé, né? Ou chame o pastor, ou chame o pastor. Tem igreja que tem vários pastores, né? Ou chame, se a igreja é pequena, o pastor pode atender um a um, chame o pastor. Mas é para chamar alguém maduro na fé. Porque se chegar alguém lá que não é maduro na fé, vai... Eu não sei como pode ajudar, porque a pessoa também ou é curiosa, ou não tem a língua presa, sai falando de problema de todo mundo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente vai abrir o coração, com quem a gente vai falar. Isso é muito importante, irmãos, porque não é porque está dentro da igreja que está todo mundo maduro, sabe? Então é muito cuidado. Normalmente essas demandas assim se leva para os pastores, se leva para os presbíteros, ou para aquelas pessoas que nos traz confiança. E óbvio que os pastores e os presbíteros têm que nos trazer confiança, né? Então é, mano. Então, se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, os líderes, os proeminentes da igreja ali no aspecto espiritual. E orem sobre o doente, ungindo-o com azeite em nome do azeite, do Senhor. Ungindo com azeite em nome do Senhor. Pastor, azeite é azeite. O senhor acredita nisso? Acredito. Acredito, sim. Mas o senhor acha que o azeite, ele vai ter poder de curar alguém? Não, não acho, não. Mas então, por que azeite? Ah, irmão, primeiro porque é uma ordenança, né? E não me parece que seja alguma coisa fora do bom senso. Para mim não parece. Ungir com azeite não parece que é alguma coisa assim fora do bom senso. Pessoas que ungem com tanta coisa aí, né? Passa batom, passa pó no rosto. Tudo isso aí é... Tá ungindo, tá limpando ali. Obviamente que não no aspecto espiritual. Mas é que quando eu falo ungir com azeite... Primeiro, o azeite, naquela época, era usado como medicamento. Como medicamento. Até hoje se usa o azeite como medicamento, né? Era usado como medicamento. Então, não tem nada de errado no meu aspecto de entendimento. Segundo, que o azeite naquela época era usado para reconhecer um representante do governo. Um representante do governo. Exemplo, o rei. O rei, quando ele era designado rei, ele era ungido com azeite. Ele era ungido com azeite, né? Quer dizer, tomava aquele banho de azeite, né? Em alguns casos era um banho, literalmente. Colocava azeite na cabeça do fulano lá, que era... Né? E também o azeite ele, espiritualmente na Bíblia, ele é uma representação do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, quando você ora por alguém e o unge com azeite, é como se você, usando da autoridade delegada por Jesus Cristo a nós, nós estivéssemos ali materializando a presença do Espírito Santo naquela vida que está doente. Naquela vida que está doente. Nós vemos que Jesus Cristo, pouco antes da morte, ele foi ungido com azeite, né? A irmãzinha lá pegou o azeite mais caro e ungiu o Senhor, a cabeça do Senhor, com azeite. Ou preparando, que era uma tradição, não sei se ainda é, mas era uma tradição do judaísmo, ou preparando para a morte. Então, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Hoje em dia, eu particularmente, eu espero a pessoa solicitar, porque a gente não sabe qual que é o grau de maturidade, a pessoa, essa proposta de ungi-la com azeite pode ser usado por Satanás para desvirtuar a ideia do Senhor. E às vezes a gente não tem tempo de explicar o que eu estou fazendo agora, explicar, né, o que o azeite representa. Então eu espero a pessoa, né, solicitar, ou a pessoa, enfim, eu espero um sinal para poder usar. Mas eu, meu carro tem azeite, sim, eu ando com azeite. E aí, claro, já houve dentro da igreja uma, como vou dizer assim, não diria abuso, mas aí começaram a ungir casa, entendeu? Levando em conta que o azeite representa o Espírito Santo. Pastor, o senhor pode orar na minha residência? Posso. Aí o pastor vai lá, ora. Pastor, o senhor pode ungir minha casa? Posso. Aí o pastor pega o óleo, unge nos umbrais, né, da casa, como aconteceu lá no Egito. Unge o quarto do casal, o quarto dos filhos, a cozinha. O pastor sai pela casa orando a casa toda, ungindo. Pastor, é bom ou é ruim? Depende. Depende. Se você não tiver fé, às vezes até suja a parede. Que é azeite, né? Se você não tiver fé, até suja a parede. Mas se você tiver fé, crê que quando você pediu para ungir, quando você esteve junto ali com o pastor orando e tal, a sua ideia era de manifestar uma fé na presença do Espírito Santo, funciona sim. Funciona, com certeza funciona. Tem gente que unge o carro. Pastor, acabei de comprar o carro. Você pode ungir? Posso. Tem gente que fala de uma. Tem pessoas que falam, o senhor pode consagrar o meu carro? O senhor pode consagrar. Ungir é diferente de consagrar. É, pastor? É, por quê? Quando você consagra o objeto, você está dizendo que você está colocando aquele objeto a serviço de Deus. O pastor, ele é consagrado a pastor. Ele é consagrado. Ou seja, a vida dele é separada para servir a Deus. Se a gente for levar ao pé da letra, quando consagra um carro, então teria que dar o carro para a igreja, né? Ou então usar o carro só para serviço da igreja. Então, é melhor a gente falar assim, não, eu vou ungir o teu carro. Eu vou ungir aqui para que... Nessa fé, nessa confiança que a gente está manifestando aqui na presença do Senhor, o Espírito Santo se faça presente nas suas coisas, nos seus carros, no seu carro. Então tudo depende da fé, irmão. Depende. Se não tem fé, não adianta. Tudo que está falando aqui é baboseira. Não adianta. Então, o que é importante ficar claro é: o poder não está naquele óleo. Ah, esse veio de Israel. Não, o poder não está naquele óleo. O poder está na fé de que aquele óleo é algo que foi utilizado na Bíblia, que Jesus foi ungido. O poder está naquela representação de que aquilo representa a ação do Espírito Santo. O poder não está no óleo, hein? Não é andar com o colinho para lá, para cá, proteger. Então anda com a imagem, pô. Entendeu? Então, se dobra a imagem. Não, não é isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quando a gente unge, a gente está fazendo uma representação do que foi feito com Jesus Cristo, que foi ungido na preparação. A gente está cumprindo aqui uma orientação. Olha, unja o doente. Unja o doente. Mas é a fé, né? É a fé. Nós não podemos depositar a fé na criação. O azeite é criação. A nossa fé está no Criador. Nós não podemos usar o azeite como amuleto. Como amuleto. Entendeu? É muito importante isso. É muito importante. Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente. Então, a oração da fé salvará o doente. O que é a oração da fé? É a oração com fé. Com fé de quem ora e com fé de quem recebe. Salvará o doente. Essa salvação, com certeza, é quando entrar no mundo espiritual, quando passar da vida para a morte, entrar na vida espiritual, estará salvo, entrará com o corpo glorificado. Mas essa salvação também pode ser a cura ali na hora daquela doença. Pode ser a cura ali na hora, naquele instante. Com certeza, essa oração, a unção, salvará. Porque se a pessoa se prontificou, ela aceitou a Cristo. Também se pedir oração, mas não confia em Cristo e tal, não vai virar em nada. Mas se ela aceitou Cristo em seu lugar, né, e tal, então vai virar cura. A cura espiritual, a cura na alma, e poderá acontecer a cura no corpo. Poderá. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados, será justificado. Né? Deus olha para aquela pessoa como justo. Então é importante orar, porque Deus nos orienta a orar. Nós temos que orar, nós temos que confiar. Né? E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Bacana essa perícope aqui, né, irmãos? De Tiago 5, de 12 a 20, que fala da oração. A gente vê que, às vezes, o que é ensinado aqui não é a forma que é praticada, né? Versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros, para que sareis. Oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, tem religião que existe a confissão. Você vai lá confessar para um homem, né? E tá tudo certo. Não tá tudo certo, não. Biblicamente não tá tudo certo. Biblicamente, a menos que você tenha praticado um pecado e você tenha culpa contra aquele homem, aí está certo. Mas aqui fala, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros. Pastor, explica, exemplifica que fica mais tranquilo. Tá bom. O marido brigou com a mulher. Ele cometeu um pecado contra a esposa. Ele está com culpa. E então, o que Tiago está orientando? Olha, o que tem que fazer quando você ficou com a sua esposa? Primeiro, você tem que buscar em Deus perdão o mais rápido possível. Você vai orar para Deus, vai confessar para Deus esse pecado e vai pedir perdão. O que acontece? Deus, ele vai deixar em stand-by. Não, Deus perdoa, pai. Não perdoa. Não, Deus perdoa já. Não perdoa, irmão. Por favor, não perdoa. E Deus vai deixar aquela questão em stand-by. Aí o que Deus vai fazer? Você, marido, brigou com a esposa, pediu perdão para Deus. O seu perdão está em stand-by. O que Deus vai fazer? Deus vai te fortalecer através do Espírito Santo para você procurar sua esposa e pedir perdão para ela, confessar para ela. Esposa, puxa vida, vacilei, pisei na bola, me excedi. Eu estou aqui para pedir perdão pelo meu erro. E vamos orar, porque eu desejo ser sarado dessa raiva, dessa ansiedade que vai gerar, dessa depressão que pode vir. Eu desejo ser sarado, então vamos orar. Aí ajoelha os dois ali e ora a Deus, né? E orai, um ora pelo outro, o outro ora pelo um. Eu te abençoo, te perdoo. Em nome de Jesus, eu te abençoo, te perdoo, mulher, em nome de Jesus, eu te abençoo, te perdoo, homem, meu esposo, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor, é um Deus maravilhoso, muito obrigado pela nossa família, pela nossa união. Muito obrigado. Aí, Deus te perdoa, homem, que pecou. Só aí Deus te perdoa. Não, pastor, acho que não. Não, sim. Com certeza sim. Deus só vai te perdoar depois que você perdoar o outro, se tiver na sua possibilidade de fazê-lo. Se você tiver a oportunidade de pedir perdão ao outro, você tem que pedir. Se tiver, né, irmão? Às vezes o cara tá com faca lá, tá com arma de fogo, não tem jeito de você encostar, né? Manda uma carta, um e-mail, uma coisa assim. Mas... então, você, a hora que você ora e pede perdão para Deus, ele vai deixar em stand-by se você vai pedir perdão para o outro. Mateus 6, 12, né? Mateus 6, 12. É quando Jesus está ensinando a orar. Olha o que fala em Mateus 6, 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, os nossos erros, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus, o Senhor me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo. É o homem falando, né? Deus, o Senhor me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo a minha esposa. Mas se o cara não pediu perdão, como é que Deus vai perdoar? Do mesmo jeito, ó, não te perdoa, você não pediu. Ó, no 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, irmão, tem que pedir perdão para o semelhante, não tem jeito, não tem para onde correr. Pede perdão para Deus, que sendo mais, Deus pede para o né? Essa é a regra de Deus, tem que ser assim. E quando você pede perdão, tira um peso, né? Tira um peso. Na verdade, quando você pede perdão para outra pessoa, você passa o peso para o outro. Ah, se vira aí agora. Entendeu? Claro que não é com essa ideia, mas é assim. Né? 16. A oração feita por um justo. O que é oração feita por um justo? O cara certinho, o cara que não erra? Não. Oração feita por um justificado. Oração feita por um justo. Deus nos vê justo quando nós aceitamos que Jesus morreu em nosso lugar, quando nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados. Aí Deus olha para nós e nos vê justo. E a oração dessa pessoa pode muito em seus efeitos. Pode muito. Então, irmão, você pedir oração para uma pessoa consagrada, para uma pessoa que você vê que está alinhada com Deus, que, lógico, 100% ninguém era, mas você vê que há ali um esforço na cooperação, a busca do Senhor e tal, aquela oração pode muito seus efeitos. Por que ele tem mais poder? Não é que ele tem mais poder. É porque ele está alinhado com Deus. Tá? Ele confia em Deus, ele tem fé em Deus. Ele tem Deus como Senhor e Deus atende aos seus servos. Deus atende seus servos. Aí Tiago dá um exemplo para nós. Isso é bacana. Tiago dá um exemplo. Elias, Tiago falando, ó, no 17. Elias era um homem. Um sujeito homem. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. As mesmas paixões. Egocentrismo, egoísmo, mentira. Tudo isso que nós somos, Elias também era. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Ele era sujeito, ele corria o risco de incorrer em todos esses pecados. Assim como nós. Era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, Elias pediu que não chovesse. Pediu para Deus para não chover. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então Elias orou para Deus, é um sujeito que nem nós. E Deus atendeu o pedido dele. 1 Reis 17. Agora, Elias orou outra vez. E aí o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Quer dizer, Deus ouviu a oração de Elias. E é um cara como nós. O que Tiago está falando? Oh, se Elias pode, você também pode, João, Maria, Zezinho, Pedro. Se Elias também pode, que ele é um sujeito, uma pessoa sujeita às mesmas paixões que todos nós, é uma pessoa comum, então nós também podemos. Né? Então, aqui ele fala do poder da oração. O poder da oração está na humildade. O poder da oração está em você levar o conhecimento de Deus, algo que ele já sabe, mas humildemente. Agora, para encerrar essa perícope, não podemos esquecer que Tiago está ensinando o jeito de se comportar do cristão. Né? Que o tema agora sai um pouquinho da oração. Né? O 19 e 20. Agora, sai, mas não sai muito, sabe? Foi eu explico. 19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, ou seja, da palavra de Deus, e alguém o converter, ou seja, e alguém usado pelo Espírito Santo, o convencer, olha, você está se afastando, irmão. Você, tá? Ouvinte, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então é o seguinte, olha, saiba que se você levar a palavra... Aqui é uma pessoa que já conhecia e se desviou, né? Então está dizendo, saiba que se você levar a palavra de esclarecimento, essa pessoa que está se desviando, ela voltar para o Evangelho, você precisa ter consciência de que você salvou uma alma. Que essa alma, embora tenha conhecido o Evangelho, estava se perdendo, estava indo para o inferno. Você salvou uma alma. Você foi usado por Deus para salvar uma alma. E com essa atitude cobriu uma multidão de pecados, de erros. Uma multidão de erros. Ah, e aí você se sente orgulhoso. Não, não é para você se orgulhar, é para você ficar feliz. Ficar feliz de que Deus te usou para acontecer isso. Mas continuar louvando a Deus, porque tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Irmãos, Deus, Ele optou, escolheu envolver as nossas orações na realização do seu plano. Deus, Ele escolheu fazer com que nós participássemos do plano dEle através das orações. Através das orações. Tem um caso em 2 Reis 20 que é emblemático. É emblemático. Fala que Ezequias ficou muito doente. E a doença era de morte. Né? A doença era de morte. Versículo 11. E o profeta Isaías foi fazer uma visita ao rei Ezequias. Ele disse: ó, Ezequias, põe seus negócios em ordem e se prepare para morrer. O Senhor diz que você não vai sarar dessa doença. Falou para Ezequias. Isaías foi lá, porque Deus mandou ele lá falar isso. Aí Ezequias, que era o rei, né? Tirou o rosto para a parede, estava acamado, e orou. Orou a Deus dizendo: ó Senhor, lembra-se de como tentei. Tentei, essa palavra é importante, tentei, né? Nós temos que tentar ser o mais santo possível. Tentei obedecer às suas ordens e tentei agradá-lo em tudo que faço. Aí depois que ele orou assim, ele entrou em desespero, Ezequias entrou em desespero, começou a chorar muito. Assim, aí Isaías deixou ele e saiu, né? Indo embora. Já deu mensagem embora. Assim, antes que Isaías saísse do pátio do palácio, Deus falou com ele outra vez. Deus não falou com Ezequias, falou com Isaías outra vez. E falou: volte à presença de Ezequias e Isaías, que é o dirigente do meu povo, que é o rei, né? E diga a ele que o Senhor Deus, de seu pai Davi, da linhagem Davi, ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. E eu vou, Deus falando, eu vou curá-lo. E de hoje a 3 dias, deu até o prazo, hein? Ele sairá da cama e irá à casa do Senhor. Ele irá à igreja. E aí, Isaías, fala para Ezequias que eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. E também vou abençoá-lo, livrando das mãos do rei da Síria, que era um rei opressor. Vou livrar ele e a esta cidade. Mas tudo isso será feito para a glória do meu nome. Não é para Isaías sair cantando que nem galinha aí, dizendo que ele fez. Não é para você também, Isaías, se achar que é. Não, tudo isso que vai acontecer é para a glória do meu nome, Deus. E por amor do meu servo Davi, quer dizer, por amor à linhagem de Davi que passaria por Cristo e chegaria até nós. Então, Deus, Ele pede que nós participemos dos planos dEle. Já era plano de Deus. Ezequias viveu mais um tempo, mas Ele oportunizou para que o rei orasse e para que Isaías também orasse. Né? Nós temos que orar, porque quando nós oramos, irmão, Deus trabalha em nosso coração. Deus trabalha nas nossas vontades. A gente está orando, pedindo. A gente não percebe isso, mas às vezes a gente começa orando, pedindo uma coisa. Passado um tempo, a gente já está pedindo outra. Porque Deus vai tratando o nosso coração. Vai amoldando, harmonizando a nossa vontade com a vontade dEle. Deus vai harmonizando a nossa vontade com a vontade dEle, porque é claro que vai prevalecer sempre a vontade de Deus. Então, oração é uma forma da gente participar das coisas de Deus. E é uma forma de Deus tratar as nossas vontades, os nossos desejos. A gente às vezes começa pedindo cura. Deus, eu quero ser curado da diabetes, tal, tal, tal. E você vai orando, vai orando, vai orando. Deus vai tratando. Não, esse espinho na carne é para você se harmonizar comigo. E vai orando, vai orando. Quando você chega no final dos tempos de oração, você já está agradecendo. Nossa, que graça, que bênção. Se não fosse essa diabetes, eu estaria longe de Deus. Então, sabe, irmãos? É preciso a gente ter essa convicção plena de que as batalhas vão acontecer, mas Deus é conosco. Deus vai estar conosco. Ele pode nos curar e pode não nos curar, mas Ele é conosco. Ele é conosco. E de que haverá um dia em que nós teremos um corpo totalmente são. Corpo físico, né? Totalmente são. Irmãos, olha, vamos pensar. Nenhum agricultor, ele pode controlar o desempenho das suas colheitas. Ele não pode. Ele planta, ah, não, vai dar tanto. Não, ele faz uma projeção. Ele pode cultivar o solo, ele pode plantar a semente. Mas é Deus quem faz crescer. Esse cara faz tudo plano e vem uma seca, faz tudo plano e vem muita água. Então ele faz a parte dele, quer dizer, ele ora. Ele planta. Ele trabalha a terra. Mas o resultado vem de Deus. Não, mas ele usou um bom adubo, ele usou isso aqui. Mas, irmão, o resultado ainda continua vindo de Deus. Continua vindo de Deus. É claro que Deus pode produzir sem nenhuma ajuda. Deus pode curar quem Ele queira curar sem nenhuma ajuda, sem oração, sem nada. Deus pode. Porque Ele tem um propósito dele, né? Deus pode, como não? Claro que Deus pode. E Deus pode curar dentro da Igreja Católica, dentro do Espiritismo, dentro do Protestantismo, dentro do Islamismo. Deus pode curar o corpo em qualquer lugar. Ninguém fala que não. Agora, eu tenho a convicção que Deus salva a alma é só conforme a Bíblia. Deus salva a alma é só conforme a Bíblia. Se nesse lugar for conforme a Bíblia, eu acredito que lá Deus salvará a alma. Mas se não for conforme a Bíblia, não salvará a alma. Pode salvar o corpo, né? Dando mais um tempo para a pessoa se acertar. Mas então, irmãos, Deus pode produzir sem a oração de ninguém. Mas é claro que uma colheita, ela é mais farta quando há a participação do agricultor. Quando o agricultor se associa a Deus. Lembra lá em Gênesis? Cuida e cultiva. Quando o agricultor cuida e cultiva a terra, a colheita é maior. Vem de Deus, mas é maior. Então, quando nós apresentamos as nossas dores, as nossas aflições a Deus, quando nós cooperamos com Deus, quando nós cuidamos e cultivamos em oração, o resultado ainda vem de Deus, mas com certeza virá maior. Porque Deus escolheu trabalhar através de nós. Nós sermos cooperadores dele em oração. Por isso nós temos que orar. Nós temos que pedir. Nós temos que clamar, nós temos que levar a Deus tudo o que nos aflige, o que nos adoece, tudo. Apresentar a Deus os nossos planos, nossos desejos. Ó, Senhor, eu gostaria disso, eu gostaria de ser curado disso, eu gostaria daquilo, eu gostaria de tal. Mas no final, fazer conforme a oração que Ele nos ensinou, mas que não seja feito a minha vontade. Mas que seja feita a vontade do Senhor. Porque o Senhor é onisciente, o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. E quando eu estou falando assim, Senhor, eu estou procurando demonstrar ao Senhor a confiança que eu tenho no Senhor. Porque se o Senhor fizer conforme a sua vontade, vai ser o melhor para a nossa vida. E Deus vai fazer o que é melhor. Deus vai fazer o que é melhor para a nossa vida. Puedes contar em qualquer lugar, conta comigo. Conta comigo. Si tardas de llamar, eso ya no me incomoda. Mis planes son de ti, mis poemas, mi canción, mis horas. Importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y obedecer. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Nós oramos, nós estamos servindo a Deus, conforme Lucas capítulo 2. Por quê? Porque Deus, em Filipenses, ele nos ordena, é uma ordem, orar a ele. Então quem é servo cumpre a ordem. Por que que você ora? Porque Deus deu essa ordem, porque dessa forma estarei servindo a ele. Por que que nós oramos? Porque Jesus Cristo, ele achava que era importante orar, porque ele orava. Se Jesus, que era Deus, orava, quem sou eu para não orar? Se Jesus, que sabia que Deus estava no controle do plano dele, orava, nossa, se Jesus orava, eu também tenho que orar. Eu também tenho que orar. Deus, ele escolheu, ele determinou que a oração fosse um meio, irmãos, para nós obter as soluções em diversas situações. Quando temos que tomar decisão importante, nós oramos. Quando estamos enfrentando barreiras demoníacas na nossa vida ou na vida das pessoas, nós temos que orar. Mateus 17. Quando vamos partir para uma obra de Deus, nós temos que orar com os obreiros. Lucas 10. Para obter força espiritual, para ter uma comunhão com o Espírito Santo, para vencer a tentação, as provas, nós temos que orar. Mateus 26, né? E nós temos que orar porque é para nos fortalecer espiritualmente, estar próximo com Deus, estar junto a Deus. Por isso nós oramos todo dia, toda hora, entendeu? É que as pessoas às vezes imaginam que orar é um ritual. Não, orar é conversar com Deus. Você conversa andando de carro. Claro, quando é possível, para, vai num cantinho, né? Separa um tempo para Deus, ora. Quando é oração em congregação, ora junto com os irmãos. Mas você pode orar andando no carro. Ó, Deus, eu estou indo no shopping lá. Providenciou a vaga para mim, Deus, estacionou o carro. Espera o resultado, irmão. Espera. Vamos ver se Deus não vai arrumar a vaga. Então é importante isso, a gente saber que orar é conversar com Deus. Tem a hora que conversa de maneira mais social ali, que você ora mais cerimonial, né, para a igreja reunida e tal. Tem a oração que você faz no final do dia ou no começo do dia. Vamos fazer no começo ou no final, né? A oração agradecendo alimento, é importantíssimo a oração agradecendo alimento, e é um momento de comunhão. Todo sentar na mesa ali, senta na mesa. No meu devocional eu sempre fiz com a minha família sentado à mesa. Né? Oramos para alimentar, nos alimentamos, depois alguém abre um texto ali e a gente medita naquele texto ali, em torno da mesa, que a barriguinha está cheia, né? Enquanto está pensando em Deus. Está fazendo a digestão também. E oramos também, irmão, porque é promessa de Deus que as nossas orações, elas não são em vão. Nós não estamos conversando com a parede. Nós não estamos conversando com o nosso amiguinho imaginário, né? Não, nós estamos falando com Deus. E não é em vão, não. Embora a gente, às vezes, não receba exatamente da forma que pedimos, nós recebemos o melhor para a nossa vida, né? Mateus 6:6, né? Então, às vezes, não é do jeito que a gente quer, mas é o jeito que é melhor. E Deus, ele prometeu, né? Quando nós orarmos pedindo qualquer coisa que esteja em harmonia com a vontade dele, Ele vai nos dar, mas tem que ser conforme a harmonia dele, irmão. Deus não vai dar para você algo que te faça mal, né? 1 João 5,14. E temos certeza disso, que ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedimos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. E se nós sabemos que ele está ouvindo quando falamos com ele e fazemos os nossos pedidos, então podemos ter certeza de que ele nos responderá. Que maravilha! Que maravilha! Meu Deus, obrigado, Pai, por essa Tua palavra, por essa Tua orientação, que essa palavra possa calar fundo nos nossos corações e fazer mudança, Pai. nós possamos compreender da necessidade de estar orando, conversando contigo, Pai. Tu és um Deus Emmanuel, um Deus conosco, e um Deus ao qual nós temos acesso direto na pessoa de Jesus Cristo, sem intermediadores, somente na pessoa de Jesus Cristo. Pai, eu peço por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor esteja restaurando a saúde física, os membros dos órgãos, restaura, Pai. Conhece cada dor, cada necessidade. Assim como Ezequias, ele orou ao Senhor e o Senhor deu mais 15 anos de vida e o curou. Eu peço que também o Senhor esteja fazendo com essa vida que ora, que clama a Ti, Pai. O Senhor restaure a saúde física, que dê mais uma oportunidade para ele te conhecer de fato, de verdade, e ter um relacionamento próximo contigo, Pai. Haja de maneira milagrosa na vida desse que sofre no corpo, Senhor meu Deus. A que não seja conforme a nossa vontade, mas conforme a Tua vontade. Pai, pedimos também para aqueles que estão aflitos, Senhor meu Deus, que sofrem na alma, aqueles que sofrem nas vontades que são inclinadas para o mal, aqueles que sofrem na emoção, por ansiedade, por depressão. Pai, pedimos também por aqueles que sofrem com pensamentos negativos, que sofrem na mente, Senhor meu Deus, com sonhos, pensamentos, imagens de coisas negativas. Pai, seja com essa vida, restaure essa mente milagrosamente com o poder do Espírito Santo, Pai amado. Traga ela alegria, traga ela esperança, traga ela conforto. Faz com que essa alma, Senhor meu Deus, veja que há uma saída, e essa saída é o Senhor. Use pessoas, canções, palavras. Use situações, ó Pai, para tocar nessa vida. Pai, pedimos também pelos relacionamentos. Abençoe todos os relacionamentos, ó Pai. Sê com cada relacionamento, Senhor meu Deus. Tu és um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. E nós cremos que a família é plano do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoe cada família, abençoe papai e mamãe, que haja harmonia. Abençoe os irmãos, que haja harmonia entre os irmãos, Senhor meu Deus. Sê com eles, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe essa família, filhos e pai, pais e filhos, Senhor meu Deus. Pedimos também, ó Pai, que em nome de Jesus, sê com as autoridades, abençoando, fazendo ela ver qual é a real função dela nesse tempo, que elas foram colocadas lá pelo Senhor, para poder atender as necessidades do povo, ser usada pelo Senhor. Toca corações de cada um deles, ó Pai. Também no corações dos seus servos, cidadãos, para que seja obediente e procure as formas corretas de se manifestar a sua necessidade. Pai, pedimos também que o Senhor esteja nas relações sociais, no trânsito, nos comércios, nas feiras livres, no dia a dia, abençoando, trazendo paz e esperança nesse tempo de vento contrário, nesse tempo de pandemia, que o Senhor possa usar tudo para a Tua glória. É por isso que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. É só você e Deus e mais ninguém. Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Teus maiores sonhos a ninguém, não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não, não, não se lamente para quem quer ver tua dor, não mostre sua fraqueza aos inimigos seus, mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento.